Olha o índio ali, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sem a sol do ar. O Dino me criou. Ah, isso é normal. Pode é meu vozinho. Olá, homo sapiens, mulher sapiens, boa noite, Fábio Assunção, boa noite, Bruno Gagras. Está começando mais boa um noite, coletivo Nego do Borel. Nego do Borel, esqueci, boa noite, Nego do Borel. Esse é mais um que emplaca as nossas assustadoras e instantâneas redes sociais no momento. E boa noite, Lula. Onde quer que você esteja mais... solto, preso, solto. Ele deve ter falado, falei pra vocês, filha da puta, que ia ser solto. Bichão solto, né? Mas não é, tá preso agora. Por um dedinho, não foi mal. Está começando mais um Coletivo Insano. Vocês acharam que não ia ter? Estamos aqui. Queria lembrar que já temos 6 episódios lá no nosso site. Acesse o Facebook, Instagram. O Coletivo Insano, se procura. Depois desse, acho que vai ter mais, né? Ou não? Como assim? Tem mais pra gente upar, não tem? A não ser que a gente morra. Aí não tem mais. Só se os 4 morrerem, né? Eu não preciso de você. Ah, não, não. Não, eu chutei assim, por exemplo, vai, sei lá, 75% do programa morrer. Você é 75%. Somos em 4, cada um 25%. E hoje estamos 3 em pessoas 4 morrem, e de 4, né, hoje? Menos eu, que eu tô com problema do joelho. É verdade. É artrose. Hoje você tá meio jururu. Boa noite, Coletivo Insano. Buenas. E aí? Boa noite, Dali. Boa noite, amores. Estou muito feliz de estar com vocês presencialmente hoje. Estou feliz. Conseguiu vir das Bahamas, né? Peguei um visto provisório pro Brasil, sabe? Como é que é? Tava difícil na Europa e eu vim. Ah, vou dar uma passadinha lá, ver os homens mais bonitos da internet e vocês. Desculpa, também, né? Ela pegou um fretadinho com a Bruna Marquezine e voltando. Você tá ligado, né? Os mais bonitos. Só música. Dá uma baixadinha na trilha, eu acho. Só uma baixadinha. Apesar que essa é mais uma das dicas culturais que a gente vai dar hoje. Diz Zacre. Mano, isso é maravilhoso. Sim. Acabamos de ver, o Juliano acabou de apresentar pra nós. Isso é maravilhoso. Nossa, maravilhoso. É melhor que o clipe com original. Os melhores conteúdos da internet. É melhor do que o clipe original. Certeza. Certeza. Porque é a produção brasileira. Como né? é que chama o cara que fez o clipe? O original? É. Não é o Donald Glover? Mano, puta, vacilou. Devia ter pedido ajuda desses meninos aí. Ia ficar bem melhor. Hoje okay. Tem que rolar uma fotinho, né, mano? Eu acho. Vai rolar foto. É, vai rolar porra. Foto, lógico. Isso é um fato inédito. Porque né, o dólar aumentou. Por isso Exatamente. Que ela veio pro Brasil. Valeu, Thali. Obrigado aí Muito por obrigado. Prestigiar. Mas é só quando o dólar tá alto, né? Quando o dólar tá baixo, não quer gastar o que ela mole. Ganha lá. Vendendo maconha. Traficante do caralho. Eita, olha quem veio aí. Boa noite, Juliano. 4h20. Boa, boa. Boa! Como é que está a sua semana? Né? Meio frio, meio sei lá. Novidades do último programa até agora? Bom, pra quem não sabe, tudo bem. Acho que não tem novidade, não. Boa noite, Pedro! Boa noite, com essa trilha eu faço a minha noite. 4h20, boa noite. Boa noite, Fábio Assunção. Buenas! Queria mandar um abraço, aliás, tá sumido, né, da mídia. Sumiu Fábio um Assunção. Pouquinho, né, meu? Mas ele tava com rolê, maradona. Será que ele tá sem bebê? Foi pra clínica. Ah, tá nada. Se foi pra para. Clínica, será? Tá internadinho? Tá na Rússia. Na clínica, Eu queria estar na Rússia. Maradona. Queria estar na Rússia. Então, outra dica cultural que eu vou falar no último programa, vocês que estão ouvindo na ordem, a Thaís fez mais um conto, né? Mais um texto que ela narrou aí pra nós, com todo o seu talento, Thaís Medeiros. E infelizmente nós não tivemos a oportunidade, esquecemos mesmo, viu? Vamos falar que foi falha nossa aí, a gente não divulgou nem a trilha e nem o texto, né? Então a trilha sonora do texto da Thaís foi de Banda Casual. Puta banda, essa banda é foda, hein? A banda é boa, você acha? Cara, é boa só porque o cara bem mais ou menos. Tenta cantar, só escreve bem, entendeu? Tô brincando, viu, Ben? Eu acho bem mais ou menos a banda, mas quem tiver interesse é Casual. Bom. Com quê? Banda Casual com Q, Q-A-S-U-A-L. Você sabe que sempre que pergunta, né? Qual é o nome da banda? Casual. Aí a primeira coisa que vai fazer é C, né? Eu falo, não, bebê, não é com C, não. É com Q. De Al-Qaeda. De queijo. Aí o cara vai lá e coloca K. Filho, não é K, é Q. Você tá na Rússia, né? Escrevendo que é tudo ao contrário na Rússia. Sabe diferenciar um K de um Q, velho? Aí o cara. Aí dá bug. Q. Aí escreve Q, U, A. Não, idiota. É Q, A, S, U, A, L. É simples. Eu não sei qual que é a dificuldade dos caras. Porque... É igual ao Al-Qaeda. Exatamente, Q de Al-Qaeda. Ah. E tem a ver um pouco. Os integrantes são árabes. Terroristas. Enfim. Nossa senhora. A música é. Hoje vai ser bom, hein? A música tô vendo, tá tranquilo, tá favorável. A música é Câncer, da banda Casual. Se você tem interesse, procura aí na internet, porque ninguém aqui é escravo seu, tá ligado? O Google serve pra isso. E o texto, que é o mais importante, é do Wesley Barbosa, é um escritor da Zona Sul, e ele tem já um livro lançado com o seu talento, com o seu trabalho, graças a Deus. O livro chama O Diabo na Mesa dos Fundos. Esse foi o texto que a Thaís Medeiros trouxe para nós. Para não perder o costume, já que é dica cultural, acesse o blog... Bentólico lá. Bentólico. Tá meio mal de visualização. Mas qual que é o endereço? É bentólico.blogspot.com. Tá, para americanos, bentólico.blogspot.com. É. Eu não vou falar em russo porque treinei ainda. É isso aí. E em japonês. harimidopod.com. Eu vou tentar em russo, porque por causa da Copa eu fiz algum. Bentólico.blogspot.com. Não é assim, velho. Não. É Rod Frog Bentólico, Rod Ponto Rodis Vodka, blogspot.com. Então é isso. Aquelas duas aulas que eu faltei, acho que foi isso. Exatamente, esqueceu da vodka. Interpretação de texto. Esqueceu da vodka. E tem que ter os Rod Crodis. Mano, falando nisso, vocês ficaram sabendo que na Rússia acabou a cerveja? Como? Acabou a cerveja, Copa na Rússia, os caras estão acostumados. Todo mundo, tipo, bebe, aí colou a galera da Europa, inglês, a galera da América do Sul. E aí os caras tomaram cerveja pra caralho, acabou a cerveja, ficaram acho que uns dois dias sem tomar cerveja. É que no estádio tava liberado, né? Pra tirar, pode. Não sei se com álcool. Não, podia. Com álcool? Porra, a Budweiser tava... Então, mas eu tinha ouvido falar porque a FIFA não permite... No Brasil, acho que teve merda. Não, mas na Copa também. Eu também não sabia. Quando eu vi a notícia, eu falei, caralho, eu achei que essa merda era só no Brasil. Mas tava liberado. Tinha álcool ou não tinha, Thali? Tinha álcool. Tinha, eu vi os caras no... Tinha os caras... Entravam com álcool. Com as PEC, né? Não, eu vi uns vídeos de uns youtubers doidão aí. Aí, tipo, até aquele mano bosta lá, o bosta ou não bosta? Vamos falar de youtuber, velho. Cuidado. Vai rolar um selo aí. Senão a gente vai perder o nosso patrocínio. Problema cagada que ele fez. Mas a gente vai perder o patrocínio do LM, do Dreyer, que tá patrocinando nós. Tipo. Paga nós. Então, mas eu vi o vídeo dos caras lá do jogando Spotify. Cerveja pro alto. Sim, eu também vi. Isso aí eu vi também. Eu tô acompanhando a Copa. A Copa está muito interessante, a Copa. Tá muito, muito Croácia surpreendente, eu acredito na Croácia. Croatas na final na ESPN. O cara veio bebaço. Cara... Pro repórter, o repórter, ok, parabéns. Mas eu acredito na Croácia. Cara, desde o começo, assim, é o meu segundo time. A Inglaterra não ganhou porque o Mick Jagger tava lá, né? Ele postou, exatamente. Go England, já era. Já, fudeu. E que golaço os caras fizeram na Inglaterra, hein, mano? Vocês viram que a ex-mina, como é que chama a ex-mina do Mick Jagger lá, brasileira? Luciana Gimenez? Luciana Gimenez ficou brava com o Galvão fez piada com ele e ela ficou brava. Sério? É, que não pode zoar o Mick Jagger. Coitado com o dono do dono da Rede TV, né? Ele tá assim, remoendo de cima. Mas é o pai do filho dela, né? Separaram. Mas é isso aí. É, muita fofoquinha a gente tá. É, ei, que é isso? Tchucu-tchucu, que negócio. É isso? Nossa. É o Leão Lobo que tá na bancada hoje? O que é isso? Só faltou entrar a tia vendendo vitamina. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de tecnologia. Hoje eu tô sonoplasta, vem com o pai. Você imitou o Lula, bacana. Hoje eu também senti. Imita o Lula falando aí, este é o Coletivo Insano. Por um dedinho eu quase saí. Esse é o Coletivo Insano. Pô, isso tem que virar a vinheta, caralho. Isso foi maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Eu tô treinando em casa. Eu tô lendo o livro do Costinho e do Ari. A gente vai achar uma serventia pra você no podcast. Muito bom. Parabéns. Que bosta, mano. Mas é isso aí. É a Thali agora? Não? Lula com pra onde nós vamos? Ô, Thali, como é que foi a sua semana do último programa até aqui? Vamos lá. Foi uma semana bem corrida. Eu fiz um monte de nada. Mentira. Só esperou. Eu quase consegui um emprego na Irlanda. Você tá procurando emprego do que, tá? Eu tô procurando emprego de rica. Se vocês souberem de alguém que precisa de pessoas que gostem de gastar dinheiro, de comprar roupa, de passar o dia fazendo absolutamente nada, me indica. Por outfit. Favor. É. Galera, outfit, te contate. Você é youtuber também? Não, mentira, eu não sou youtuber, não. Você não curte youtuber? Eu tenho um propósito. Acho que eu não ia me dar bem. Sério? Aí você fala bem, você é comunicativa. É, mas eu esqueço do que eu falo, eu começo a falar... Ah, você não andou com o Bento, né, mano? Eu começo a falar, tô falando de falando de vinho, aí depois eu tô, então, aí eu peguei o ônibus errado, aí depois eu assisti Chaves. E aí eu já esqueci. Tudo isso é porque a pipoca tem um pelo. Mas é isso aí, mano. E aí? Falando em pipoca, eu comprei uma pipoca de... Nossa, acho que eu já com sei. Com a promessa de que o sabor seria nachos mexicanos. Que você espirrou pra caralho. Não, aí o que que acontece? Qual que é a diferença dessa pipoca das outras pipocas? Pipoca de micro-ondas, né? Ela vem com um saquinho, um temperinho tipo miojo, só que um pouquinho maior. E a promessa é de que é nachos mexicanos. Ou seja, que seria uma coisa super apimentada. E eu sou uma pessoa que particularmente gosto de pimenta. Então, quando você diz que alguma coisa é apimentado, cara, precisa ser apimentado. Não vem com promessas falsas pra mim. Você entende? E eu não vou falar a marca aqui pra não expor, porque pode ser um futuro patrocinador, mas vou te falar. Puta pipoca merda, vai tomar no cu. Não, e na hora... Apimentado é o meu cu. Oh, e quando você põe a primeira na boca, você começa a espirrar. Entra um negócio, limpa a sua narina, velho. Não foi, é verdade ou é mentira? Tem gosto de merda. Não, aquilo. Aquilo é tudo. Aquilo é tudo, menos apimentado. É horrível. Tem gosto de nada. De não, mas na hora que você põe, você quer tipo limpar o nariz. Come a pipoca, faz só dá uma respirada de boas. Você é louco, mano. Tem gosto de nada. Ah, não, baita não. Bosta. É propaganda enganosa, devia devolver o meu dinheiro. Você entendeu? Porque pimenta mesmo, quem manja sou eu. Olha, vai ficar picadinho aí. Mas o tema de hoje é situações constrangedoras. E eu imagino que, conhecendo vocês, como eu conheço, vai ter bastante causos. Eu só vou falar porque vocês são uns idiotas. Queria deixar isso registrado. Nossa. Eu já lembrei de uma aqui, que é bem constrangedor. Então começa você, Ju. Fala pra nós, você lembra de alguma situação que você passou vergonha e falou... Foder. Jesus! Tem várias. A menos pior foi uma vez tomando os goró aqui na Sampaio Vidal. Aí a gente foi atravessar a rua e eu meio que corri. E eu bebão, caí, mano. Só não caí de cara no chão, velho. Mas, mano, tomei um capote e rola. Depois, mano, de uma semana assim, eu trombei umas 5, 10 pessoas assim na rua aqui da vida. Aí os caras, caralho, mano, você tá, era muito bêbado, mano, porque você caiu muito engraçado, velho. Essa é a melhor. Essa aqui, velho, não foi a mais constrangedora, porque eu não vou contar a mais constrangedora, mas foi muito, véio. Eu tenho uma situation que era o seguinte, nós éramos moleque e nós tava jogando bola na rua. Devia ter uns, sei lá, 18 anos. E jogando bola, nós aqui, eu, o Rogério, os meninos da rua aqui, o Marquinhos, acho que até o Marquinhos estava e tal, contra os meninos da rua de cima, né? Sempre teve essa rixa e tal, assim, uma rua contra a outra. E aí, pô, acho que eu não tinha nem 18, devia ser menor ainda. E a libido é a flor da pele, você tá ligado? Batia punheta por qualquer coisa. Não que hoje seja muito diferente, mas enfim. Aí, nós jogando bola, tal, tal, tal. E aí, na rua, você tá ligado? Golzinho contra, passa um carro, você tem que parar, passa uma véia, você tem que parar e tal. E aí passou uma moça, uma mulher, assim, né? Bem, bem. Bem legal. Bem bacana. Bem da hora, assim. Bem moleque, mas é, coroa, né? Mulher, assim mesmo. Devia ter, sei lá, 40 anos, mas 40 anos, cara de 30. E 30 pra aquela época era coroa já, né? Era o desejo de qualquer pois menino, é, né? Aí, beleza, aí paramos. Ela passando, paramos de jogar ali, eu com a bola no pé. Parei e passou. Com calça legging assim, da hora. Quando passou, eu falei, nossa, que gostosa. E ok, nem, pô, moleque, não deu nem atenção, né? Ok, ela passou do gol, voltamos a jogar. Cara, a bola no meu pé, assim que voltamos, o menino veio e deu no meu meio. Plau! Pô, falta e o caralho, eu já levantei, bravo, você tá louco? E que era contra um, né, uma rua contra a outra, a gente só esperava uma oportunidade pra sair na mão. Eu já levantei, bravo, tô... que porra é essa? Você tá chamando minha mãe de gostosa, filha da puta? Eu falei, nossa! Mentira! É a sua mãe? Eu já fiz uma dessa com o brother meu. E pior que assim, os caras do meu time já sabiam que era a mãe do cara. Então quando eu chamei de gostosa, os caras já assim, ó, puta que pariu, olha o Bento fazendo merda de novo. Eu já deixei um brother meu ficar constrangido e eu dando pilha ainda, minha mãe subindo. E eu sabia que ela tinha cortado o cabelo, tá ligado? E era nessa mesma vibe, né, mano? Batia uma bronha pra formiga fêmea que passava ao lado. É. E aí uma mulher, minha mãe tava, tinha uma época, tipo, na época da separação, acho que a parte... É, feromônio dela tava flor da pele, então ela tava mulherão, pá, tava bonitona. Minha mãe sempre foi bonitona. E ela subindo a Siqueira Buen lá, onde nós morávamos, vestidinho e tudo aí, meu brother. Nossa, olha que coroa gostosa. Eu falei, nossa, hein? Aí eu comecei, que filé. Queria ser que eu sempre fui muito mentira, podrão. Mentira que você apoiou, cara. Ah, você não me conhece, velho. E eu sempre fui muito podre, tá ligado? Porque assim, eu tô jogando leve as palavras aqui, mas eu falava que... Tá ligado? Tipo, nossa, e o moleque... Mano, nossa, na hora que ela passa aqui... E os moleques falar... tem dessa, né? Nossa, se eu pego, bicho... É, tinha nem pelo no saco. E eu já tinha ganhado, era minha mãe, caralho. Eu ganhei minha mãe descendo na contramão, tipo, do outro quarteirão longe. Aí ela foi chegando e os moleques foram vendo que era minha mãe, mano. Nossa, velho. Deixa os moleques... Mas foi uma situação muito ruim. Aí a minha mãe chegou e falou, ó, mãe... Ele queria te comer assim, juro por Deus, pelas minhas filhas. Ele queria te comer assim, então sei o que. Minha mãe, filha da puta, mano. Minha mãe era foda. Já pensou se ela vem? Então vem aquela tia do come Steve agora, fodão, então. Né, mano? Mãe do Steve. É. Mas foi uma cena dessa pegada, assim. Você é louco, mano. Esse papo de mãe da minha. Não, papo de mãe é foda, né? Mas mãe dos outros. Não a minha. Mano, eu sei que esse dia, tipo... E aí, por mais que eu era cheio de briga, eu falei, putz, então, foi mal, velho, não sabia mesmo. Mas era uma baita de uma gostosa, aliás. Tinha... Não, deu umas mamães. Né? Agora eu não sei, faz tempo já, deve estar velha pra caralho. É, mas porra, parabéns. Né? Mamãe de adolescência, assim, sempre tem a mãe do amigo, né? Parabéns de verdade. Não, uma cena que eu fiquei constrangido. A mãe do Vou Te Bater. É, a mãe do Vou Te Bater. Uma vez que eu fiquei constrangido, mano, eu tava tentando ser bom samaritano, tá ligado? Tava lendo uns livros de recuperação mental, tá ligado? Tipo espírita. Aí, brother, tava sentado assim no banco do busão, aí colou uma mina, tá ligado? Mó barrigão, mano. Tio. Aí é foda, hein? Aí eu senti assim, ó, o mentor, tá ligado? O Exu virar assim e falar assim, mano, é mentira, fica na sua. Mas o coração caridoso... Achei no direito de me explanar no meu ônibus lotado, indo pra Santa Amaro. Falei, a senhora grávida, ainda se tem essa, gostaria de sentar? Ela só meteu assim, eu não estou grávida. Onde que você nota que eu estou grávida? Mano, o livro que eu peguei, assim, sabe o que você rabeia para o rosto, assim, ó? Era merda, mano, mas ela tá com a barriga, juro, mano. Mas eu me senti muito... Tipo, um mês sem cagar. Eu quase desci, era assim, tipo, logo... Essa não, mas a bacana, muito de grávida. E ela tava de macacão ainda. Então, tipo, porra, quem brother. Usa macacão? Grávida. Grávida. É, exatamente, grávida. Quando você ficar grávida, você vai ver, velho. Sempre brinco de gordo ou grávida. Eu fico grávida. Cuidado, tu é não pode. Não, mas eu. Foi uma situação que eu senti muito ruim. Nem quando minha mãe me pegou uma vez numa pimbada, eu me senti tão mal, velho. Quanto essa vez, o Juran já me pegou dando uma pimbada. Não, quase. Não, é, eu sempre, fui, sempre, sempre quando eu sabia que ele tava no pente, não. Eu subia a bater nos pés. tô entrando. Cada vez. Tem alguma situação, Thali? Eu já fiz muito a minha mãe passar vergonha. No ônibus, eu adorava falar em ônibus pra caralho, sabe? Criança que não cala a boca. Aí uma vez eu tava falando com ela, falou assim, e aí mãe, por que você compra maconha? Aí minha mãe assim, eu? É, você sim, lá na casa da avó. Foi você e a tia lá. Eu fui junto e o cara tava no carro. E o ônibus inteiro assim, meu Deus! E minha mãe, como assim eu comprei? Quando o carro passou, só que na minha cabeça era maconha, mas era pamonha. E o cara passou na casa da minha avó. E ela foi buscar ela. É pamonha, menina do caralho. Me beliscando assim, ó. Eu era mestre. Será? De fazer. Era mestre. Tinha um tiozinho lá na vila que vendia fita de música. Aí tava na época do axé. Então era só aqueles boquinha da garrafa, El Chan. E não importava. O cara passou. Eu passava lá, tava tocando música, eu dá licença, que agora é o meu show. E eu começava a dançar no meio da rua. E tipo, você não se sentia? Não, eu era tosca mesmo. Ficava lá dançando. E o tiozinho, deixa, né? Então eu vou botar isso aqui, ó. Porque aí a minha mãe comprava as fitas. Só que passou e ele ficou vendendo. De fita foi pra CD, pra DVD e ele tava vendendo lá. Só que eu mudei de escola, o meu caminho era outro. E ele sempre via minha mãe e falava, e a baixinha? E a baixinha? E um dia tô eu lá, desse tamanho ele, e a baixinha? Aí eu, oi, sou eu. Ele, lembra que você ficava dançando aqui? Aí eu, é, moço, então, deixa eu só pegar o ônibus e ir embora. Porque valeu. Eu não tô afim de dançar nada hoje, olha. Deixa eu ir. Aí tira o Walkman, tiro, né? Aqui, ó, aqui. Já liga no sound system. Deixa aí. Você dá uma palhinha pra mim, ó. Não, mas eu criança era só vergonha. Ai, cara. Ai, é demais, mano. Oh, tem um brother que me contou uma história que eu rachei o bico quando ele me contou. Provavelmente ele conta melhor que eu, então talvez não seja tão engraçado. A gente trabalhava num prédio. E era o último andar. E ele indo embora, tipo, bem tarde, assim. Ele ia sempre. Ele era sempre um dos últimos a ir embora. E aí ele. Então, deu a hora, ele foi embora. Pegou o elevador. E ele tava louco pra soltar um peido e tal. Peidou, mas assim. Foi aquele peido de destruir, sabe? Aquele peido que sai baixinho. Mas sai fedido pra caralho. Tipo, você balança a perna que é pra fugir mais rápido. Aquele peido de uns dias sem fazer um cocô, um né? Um baita peido. Um baita se der uma forçadinha, o cocô sai junto. É, né? Um baita peido. Ele deu um peidaço monstro. E porque normalmente na hora que ele ia embora, o prédio era 24 horas, mas ele era o último a sair do prédio, tá ligado? E aí ele peidou. E pra surpresa dele, ele não era a última pessoa a sair do prédio. Parou, tipo, na metade do prédio e entrou a mina e... Sabe aquela mina gata? Quando você trabalha no prédio, você meio que conhece quase todo mundo, assim, pelo menos de vista. Porque você vê na hora da saída, na hora do almoço e tal. E entrou a mina gata, que ele, tipo, sempre pagou um pau. E a mina entrou... Fechou o elevador e é lógico que ela sentiu, tá ligado? É óbvio. Aquele que impregna na parede. Óbvio. Né? E provavelmente ela percebeu que ele tinha peidado um monstro, assim. Daquela descarregada. E aí já era, ele nunca mais teve coragem de sequer olhar pra mim, né? Porque provavelmente na cabeça dela ele ficou marcado como o peidorreiro, tá ligado? Seria mais zica se a mina chegasse pra ele. Nossa, eu tenho um fetiche em peido fedido. Vocês já bateram a cara na porta de vidro? Nossa. Uma vez, mano, quando eu mudei pra essa casa aqui, minha mãe, ela tem um vasco por limpeza, assim, é muito grande. E a janela do nosso quarto era cheia de adesivo. Ela já chegou, arrancou todos os adesivos e ela, mano, ela deixou o vidro tão limpo, mas tão limpo, que eu fui olhar assim. Logo no primeiro dia. Mano, mas eu dei uma paulada, uma testada no vidro, velho. Nossa, que eu fiquei com galo, mano, é sério. Mas um pouquinho tinha quebrado, mano. Eu fiz no box do banheiro de casa, logo que trocou, eu fui entrar no banheiro e pegou tudo. Pá! O vidro tava limpinho, tava novo, mano, foi direto. E porta automática, vocês já abriram? Aquela não. Porta que você é só presente, você é tipo sim. Shopping, que você vai chega abrir. Perto e abre. É, eu esses dias eu fui comprar o bolo do aniversário da minha mãe, não, eu fui abrir, eu fui puxar, na hora que eu vi assim com a mão, a porta abriu, aí o povo que tava dentro só olhando assim pra minha cara, olha lá, ó lá. Mais uma. Mais uma trouxa. A nota da caneta. Papapá. Eu já fui pego fazendo sexo também. Eu já fui pego me masturbando, mas eu dei uma boa disfarçada assim. Agora do sexo foi mais constrangedor pra mina do que pra mim, porque era na minha casa. Quem entrou no quarto foi minha mãe. E eu morava num quarto, vocês vão lembrar, que vocês frequentaram bastante, era tipo, a gente chamava de bate-caverna, que era um porão, assim. Você descia uma escadinha e tinha o meu quarto. E minha mãe sempre perguntava, posso descer? E eu falava sim ou não, dependendo da situação. E aí, nessa situação, eu tava lá, tipo, na pegada, quebrando a cama, e ela, posso descer? Eu falei, não. E ela não ouviu. É véia, né? Véio tem o costume de ser surdo. Eu não sei qual a mania que o véio tem de não ouvir bem. E aí ela desceu mesmo assim, aí pegou e... sabe quando você tenta puxar o cobertor, mas aí não dá. Só veio a rodela preta. E aí, meu, pegou a cena, pegou. Mas também já peguei minha mãe transando. Foi super constrangedor, assim. É estranho. E que é pior ainda, é né? Estranho. Porque sua mãe pegar você, ok. Agora você pegar sua mãe transando é. É ter. Eu fico traumatizado. Até hoje. É total. É assim, só mãe, de lembrar, né? Eu já tô triste. Vamos fazer um minuto de silêncio. A cena que você faz pra ficar triste é lembrar sua mãe, né? Agora, eu tenho uma história que é constrangedor pra mim. Não sei se vocês vão perceber o quão constrangedor foi isso. Eu peguei uma mina uma vez, e ela era mais velha, assim, e eu era, tipo, adolescente. Então, naquela época, era legal você pegar uma mina mais velha. Pra você ter uma ideia, eu tava me formando na oitava série e ela se formando no terceiro. Tanto que eu peguei ela na formatura. E foi maravilhoso, porque, pô, os caras, tipo, caralho, ó, o Bento pegando a mina do terceiro ano, que incrível, hein, caralho. A mina linda, mas era meio gordinha. E, pô, gordinha tal, não sei o que. Na época eu não curtia. Eu nunca curti, na verdade, muito. Mas antes eu curtia menos. E aí, beleza. Aí começamos a nos pegar. Ela ia na porta da escola mesmo ter acabado. Então a gente ficava tal. E eu fazia questão de mostrar pra todo mundo, porque era legal naquela época pegar uma mina mais velha. E aí combinamos então dela ir na minha casa. E ela foi. E na ocasião minha mãe tinha levado minha irmã no médico. Então a gente tava sozinho, ok. Ou seja, o plano era transar. Eu não era mais virgem, mas também não era muito experiente. Ela, não sei, talvez, eu imagino que fosse. E aí, ok, a mina foi pra dar pra mim. Certo? Estamos na sala então, TV ligada, conversando, né? Tomando alguma coisa, provavelmente alcoólica, porque eu sou bêbado desde sempre. E começou a subir um cheiro de merda. Eu, preconceituoso na época com gordinhas, e era um cheiro que vinha e ia, ou seja, parecia peido. Eu falei, mano, essa mina tá peidando. Eu, preconceituoso como era, eu falei, ah, mano, gordinha, peidorreira. E aí começou a minha libido, começou a ir lá pra baixo. E a mina começou. A mina tentava, a mina vinha, me beijava, eu beijava, ok, mas não ia pro finalmente, porque aquele cheiro tava me incomodando. Era foda, eu falei, Puta, mano, queria. Linda, linda, mano. A mina era linda. Olho claro, branquinha. Porra, da hora demais, assim. Mas o cheiro me incomodava. E eu não conseguia, eu não conseguia. É sério, eu não. O cheiro é foda. E eu tenho um nariz grande, né, velho? Então não precisa cheirar muito, assim. E eu não conseguia, cara. Eu não conseguia ir pra frente, assim. Então eu fiquei enrolando. Sabe quando você fica enrolando? Você fica, tipo, tirando a mina. A mina colocava a perna em cima da minha. Eu dava uma desbaratinada e o cheiro me incomodando. Eu ia no banheiro, voltava. Até que chegou uma hora, eu falei, meu, eu vou tomar banho. Eu fui tomar banho, se liga. No meio do... Aí voltei do banho e tal, não sei o que. E o cheiro, e o cheiro, e o cheiro. Pá. Até que acabou o tempo. Minha mãe chegou, né, velho? Com a minha irmã do médico. E aí tocou a campainha, eu fui pegar a chave pra jogar pela janela. A gente na sala, né? Lembra? A gente tava na sala. E eu fui jogar pela janela do quarto da minha mãe, que era ao lado. Quando eu entro no quarto da minha mãe, tinha um tolete de merda do tamanho do mundo, da minha cachorra. Ou seja, as janelas abertas. E eu quero trazer o cheiro. Aquele tolete mole, sabe? Tipo, mano... O vento batia, mandava o cheiro de merda. Pra... Ou seja, a mina tava sentindo o mesmo cheiro e provavelmente tava ela pensando que eu tava peidando. Você era o peidão. Mas ela não desistiu da libido, porque, né? Enfim. E aí, quando eu vi a merda, eu falei: filha da puta, perdi uma transa por causa da minha cachorra, não acredito. Aí minha mãe chegou, estragou o clima, a mina foi embora, ou seja, nunca mais olhou na minha cara. E não transou com ela. E eu não comi. Quê, quê, quê, quê. Pô, Bento. Pior é descontar na cachorra, né? Tadinha. Tadinha do Boa. Não, nem descontei, porque, né? Pô, Radija. Mas o que fazer, né? Tadinha, Radija era maravilhosa, finada Radija, amor da minha vida. Mas que eu fiquei chateado. Fiquei uns dois dias sem falar com ela. Cheiro de bosta de cachorro. Nossa, pelo menos. E às vezes o cachorro, mano, tem um. Cocô tão fedido, a velho. Que era só mina, comendo tipo, a ração, tava, mano. Depende tava da ração, tudo. Filho. Eu achava que a mina tinha comido alguma coisa. Eu falei, não é possível, tá fedendo demais, irmão. Que potência que é essa? Se tratar, que cu é esse? Eu falei, ah, não, vou. Tá piscando por você, filho. Vou comer essa mina aí com esse cheiro peidando na minha cara? Como é que faz? Não. Eu sou um cara. Eu sou um cara que eu acho que eu sou muito envergonhado. Não parece, mas eu odeio incomodar as pessoas, tá ligado? Então eu não gosto de passar vergonha, assim. Então, por exemplo, eu sinto vergonha de às vezes pagar um bagulho na padaria e aí o cara me dá o troco e eu falar, ô, você me deu o troco errado. Aí ele, não, deu certo. Aí eu vi que foi certo e eu falo. Puxa, desculpa, caralho. Desculpa então, desculpa mesmo, viu? Não, foi mal, desculpa mesmo. Mesmo. Eu já paguei coisa mais cara porque eu não queria passar vergonha em loja. Tipo, eu fui numa arara que tava escrito promoção, mas eu nem olhei o preço. Aí eu peguei a blusa, experimentei, tinha uma entrevista do emprego, falei assim, ah, você é essa, né? Aí quando eu fui passar no caixa, a mulher só passou R$120, aí eu, quê? Ela, 120 euros. Tá, deve. Entendeu? Eu saí transtornado, saí mal triste, porque eu não podia gastar essa grana. Uma vez eu dei sorte. Uma vez passou uma camisa. Que, tipo assim, passou acima do meu limite. Eu falei, ah, então tira essa camisa, não vou dar mais o débito. Não, não queria. Assim, a camisa era até que era legal, passei até o Natal com ela. Quando eu fui ver, o cara, tipo, ele tirou a camisa, beleza. Mas aí, na hora de sacar, eu só fui ver em casa. Obrigado, Renan. Passei o Natal com ela, era bonita. Ah, mano, o cara colocou ali, tipo. Mas hoje eu acho que eu não faria, acho que hoje eu voltaria e devolveria. Eu tenho medo também de reclamar lanche, sabe? Tipo, você tá no Mac, no BK, aí você fala. Ai, veio assim, tipo, eu tenho uma amiga vegetariana que ela parou ali na rua Dona Júlia, na Vila Mariana, ela para. A cozinha, porque ela não come carne, ela, não, mas não tem nada, porque, não, mas esse aqui vem frango, não, mas eu tenho que pagar o mesmo preço se não vem frango? Mano. E você fica, mano, pelo amor de Deus, só pede um lanche e tira a carne. Sabe o que eu fazia? No McDonald's? Você tá ligado, lembra disso? Okay. Tipo, ia com meus brothers, tá ligado? Aí os caras pediam, tipo, quatro lanches, pá, que não sei o quê. Aí o que que eu fazia? Eu tirava um lanche de um e um lanche do outro. Chegava com as nossas, tipo, mano, tá faltando uns lanches e tal. E pegava meus lanches nesse esquema, mano. Aí eu comia assim, vários lanches Big Mac, cheddar, vários. Várias mãos fazendo. Você lembra que eu fazia essas fitas assim? Não. Então isso você tinha do ar, meu filho. Isso aí é. Dá pra fazer até hoje. Tá. Né? Espero que ninguém do McDonald's escute. Não, só tirar isso daí. Ô, McDonald's, paga nós, velho. Mac pastel, passar na feira. Ô, oh, viu um especial, beleza? Tomou tudo aí meio-dia, mano. Branco, banheiro, você comendo andando. Ah, mano, eu passei fome pra caralho. Pô, não, mas passei saiu fome. Sem pagar? Deus vai te fome. Vontade pagar de pagar, pago até hoje, mano. Essas porra. Eu passei vergonha numa barraca de pastel em Pinheiros, cara. Porque gente rica come pastel diferente de gente pobre. Você vai pedir o vinagrete. Não, você pede o pastel e... Ah, não tem vinagrete? A mulher olhou pra nossa cara. Eu, as meninas que trabalhavam comigo, assim, com desdém, sabe? Ela olhou assim, de cima a baixo. Vinagrete? Não, que nessa região a gente não trabalha com vinagrete. Aí a gente, assim, sério, ó, que a Bela te lançou isso? Ela não. Eu mandava ela tomar no cu na hora. A gente, mas o acompanhamento de pastel é o quê? Na Zona Sul é o quê? É caviar que vai botar dentro dessa porra, nossa, desse pastel? A gente, tipo assim, ó, o pastelzinho na mão, tá ok, né? Vamos comer ali. A gente pode comer aqui. Eu xingava, mano. Fala só que essa porra desse pastel no cu, então. Tá, mas essa merda é uma... Não, pra mim pastel é pastel. Pastel é em qualquer lugar, assim. Pastel, se não tem vinagrete, não... Mas você sabe que uma vez a pasteleira me falou e eu desacreditei. É proibido vender vinagrete como acompanhamento. Vender. Ah, sim. É proibido ter o vinagrete como acompanhamento, porque se a... Como chama aquela porra? Vigilância sanitária pegar... Porque como é vegetal, na rua, e tal, não sei o quê. É, então. E aí eles não deram nem no saquinho. Na feira ainda tem, porque acho que não tem tanta fiscalização. Mas em barraca de rua, assim, os caras não permitem. Eu acho absurdo. Não permite só. Aliás, hashtag vinagrete free. Lula não. A volta. Lula molusco. Crianças, vinagrete free, é isso que eu tenho em mente quando eu penso em pastel. A vigilância pastel sanitária não sem gosta, vinagrete. Mas o bagulho é Você bom, sabe, hein? Que perto do trampo os caras vendem um pastel e não é diferente. Normalmente, aliás, eu sinto saudade do pastel da feira de domingo, que é o mini. É o mini especial. O mini especial é um baita de um pastel de quase um metro de altura. Só que vem tudo, tá ligado? Vem até azeitona que você pode engolir sem perceber e morrer. O que fica mais gostoso ainda comer o pastel, porque você corre um risco de vida, então tem essa adrenalina, inclusive, claro, de você comer o pastel e quebrar um dente, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Os caras poderiam usar azeitona sem caroço? Eles poderiam. Mas eles usam? Claro que não. Mas essa adrenalina também faz o pastel ficar bom. Então vamos encerrar esse programa. Vamos encerrar. Falando dessa coisa maravilhosa, dessa coisa deliciosa. Aí. Dessa coisa Lembrosa. Maravilhosa, supra-sumo do amor, essa coisa paulistano, essa coisa saborosa, que é o quê? O pastel? Não, é o Fábio Assunção. Boa noite, boa noite, Fábio, delicinha. Assunção. Boa noite, Dilma. Gente, esse foi o Coletivo Insano, falando de coisas agradáveis. Agradáveis é o próximo tema. Situações desagradáveis. Situações constrangedoras. Situações que causam vergonha. Vergonha. Foi um prazer falar com vocês novamente. Dê uma boa noite a todos vocês. Boa noite. É, boa noite. Comentário final? Boa noite. É, muito bem. É, vinagrete livre, Lula preso. Falou pra cima, companheiro. Adeus. Sou Lula Catra. Meu Deus. Que bosta. Lula Catra. Falou. 3, 2, 1, tchau.